Muito bem, e continuamos com outro tema, o marinheiro. Vamos então escutar. Janela, divino sonho do andarga, vai mamãe pula e janela. devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Muito bem, foi portanto um tema interpretado por Rancho Alcorque de Valdreu, Ponta da Barca. Continuamos com Fora da Bolsa. Vamos então escutar o Fora da Bolsa. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui vous aime. Sou aquele canarinho que cantava em seu terreiro. Enfrenta a sua janela e eu cantava o dia inteiro. Pois fui pra uma gaiola, fizeram-me prisioneiro. Levaram-me pra cidade, trocaram-me por dinheiro. Tristeza, eu não cantava. Naquele viver de preso, muitas vezes imaginava. Se eu arrombasse essa gaiola, ao meu sertão eu voltava. Veio a filha do patrão. Viu-me naquela tristeza, comoveu o seu coração. Abriu a porta da grade, tirando-me da prisão. Vá-se embora, carinho, vá cantar. Hoje estou aqui de volta até alta madrugada, anunciando o entardecer e o romper da alvorada, sobrevoando a floresta, alegrando a minha amada, bem feliz por ter voltado. Ora, muito bem, portanto, canarinho prisioneiro que vieram de escutar. E continuamos com uma desgarrada, pai e filha. Vamos a ver o que isto vai dar. Estou à tua beira, nem sabes qual é o meu pranto. Eu vim aqui

muito bem, foi portanto mais um tema interpretado por Ângelo Corte de Valdreu, que vieram de escutar. E agora, meus amigos, vai ser a pedido do Sr. António Emília, que oferece este tema ao Sr. Joaquim Sousa, pelas suas 65 primaveras. É um bom tempo, uma boa idade, sim senhora. Espero que também já possa usufruir da reforma, pronto, porque esta idade, a não ser que esteja em Portugal, mas penso que deve estar cá. Portanto, eu escolhi aqui um tema que é interpretado por Rancho Autor, que de Brabens, como este senhor é daqueles lados, penso que vai gostar. Vamos então escutar, como disse, uma dedicatória pedido da parte do Sr. António Emília. Vamos então escutar este tema. Muito bem, foi portanto um tema da freguesia de Brabens, Ponte da Barca, não é? E foi portanto a pedido do Sr. António e da Dona Emília que ofereceram portanto este tema ao Sr. Joaquim Sousa, que está a festejar as suas 65 primaveras, e também da parte dos seus amigos e restante família, não é? Desejo-lhe tudo de bom e continuação para outro próximo. Vamos pedindo um de cada vez, não é verdade? Bom, vamos à música, é para vocês escutarem.

com amor e sem ganhar o tostão. Ser bombeiro voluntário é ter grande coração. Toca a sirene, vai a todas e com a agulheta na mão. Ser bombeiro voluntário é ter grande coração. Ora, muito bem, continuamos com o conjunto Santo André. Queres bem interpretar Quando Te Perdi. Ah, vamos então, eu não perdi nada. Para te amar, também quero ser a Ora, continuamos com o Vítor Rodrigues com o tema Põe a Mão na Cabecinha. Então, agora a escutar o Autocarro do Amor, hein? Bom, também existe, vamos então escutar. arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Allez, continuamos com o Trio Bohémios com o tema Casamento da Luísa. Vamos então escutar. Apitou comboio, que coisa. coisa tão bela. Apita o comboio perto de Mirandela. Apita o comboio, que coisa tão bela. Apita o comboio perto de Mirandela. Apita o comboio, a Bahia. Apita o comboio, a Bahia. À beira do mar, debaixo do chão, apita o comboio lá na estação. À beira do mar, debaixo do chão, apita o comboio lá na estação. Apita o comboio, a Bahia. Apita o comboio, a beira. À beira do mar, vejo o ar. Apita o comboio, o centro. Apita o comboio, leva gente a mais. Apita o comboio, perto de Vinhais. Apita o comboio, leva gente a mais. Apita o comboio, perto de Vinhais. Apita o comboio, a Bahia. Apita o comboio, a beira. A beira do mar, vejo o ar. Apita o comboio, a centro. A beira do mar, debaixo do chão, apita o comboio lá na estação. À beira do mar, debaixo do chão, apita o comboio lá na estação. Apita o comboio, a Bahia. Apita o comboio, a beira. À beira do mar, vejo o ar. Apita o comboio, o céu. Apita o comboio, mais uma mudança. Apita o comboio, vou chegar a Bragança. Apita o comboio, mais uma mudança. Apita o comboio, vou chegar a Bragança. Apita o comboio, a Bahia. Apita o comboio, a beira. A beira do mar, vejo o ar. Apita o comboio, o centro. Ora, muito bem, meus amigos, são 9 horas e 32 minutos, vamos então dar seguida ao fado e começamos já com Beatriz Conceição, com o tema Recado a Lisboa. Faz ninho, porque

dia sós com os meus botões no vão da minha janela. Fico pensando que qualquer dia por graça vou comprar limões à praça e depois caso ela. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Ora, muito bem, e vamos terminar esta emissão com mais um tema. Vai ser Marisa que nos vai interpretar Menino do Bairro Negro. Sol que vai nascendo, anda a ver o mar. Os meninos vão correndo ver o sol chegar. Menino sem condição, irmão de todos os nus, tira os olhos do chão, vem ver a luz. Menino do mal trajar, o novo dia lá vem, só quem souber cantar virá também. Há de um dia cantar esta canção. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar. Se até dá gosto cantar, se toda a terra sorrir, quem te não há de amar, menino a ti. Se não é fúria a razão, se toda a gente quiser, um dia has de aprender, haja o que houver. Negro, bairro negro, bairro negro, onde não há pão, não há sossego. Negro, bairro negro, bairro negro, onde não há pão, não há sossego. Menino pobre, teu lar, quero não cair a papão, há de um dia cantar esta canção. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar. Tenho medo, o amor é ousadia. Não me digas, tenho medo, o amor é ousadia. Na noite do teu sorriso, faço a aurora do meu dia. Na noite do teu sorriso, faço a aurora do meu dia. Saudades tenho aos montes. Quando a paz prometida vejo o sol, estremeço. Sem passado não se vive. Vejo o sol, estremeço. Sem passado não se vive.

La fête des œillets organisée par Radio Arc-en-Ciel aura lieu le samedi 30 avril prochain à partir de 21h, salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin. Le bal sera animé par le groupe Capa Negra. Et pour cette occasion, nous recevrons une grande artiste de la musique portugaise, la chanteuse Agatha. Buvette et restauration rapide sur place. La prochaine date à ne pas manquer, c'est le 30 avril prochain. L'entrée de 10 euros et 8 euros pour les adhérents à jour de leur cotisation. Alors, soyez au rendez-vous. Agatha et le groupe Capa Negra, samedi 30 avril, salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin, une organisation Radio Arc-en-Ciel. Que vai terminar hoje, repórter Madalena Salema, com a eleição dos novos órgãos nacionais do partido e a confirmação do líder. Com apelos à unidade e por entre críticas à oposição interna, que muitos levaram a cabo durante a presidência de Francisco Rodrigues dos Santos, assim se fez o primeiro dia do Congresso, marcado pela intervenção de Manuel Monteiro. Eu penso que o Dr. Nuno Melo, sendo deputado europeu, tem essa possibilidade. Eu sei que muitos estão magoados, muitos, e com razão, como eu também poderia estar, porque muitos dos que apoiam o Dr. Nuno Melo foi os que mais depressa me quiseram ver fora daqui. Um discurso conciliador e mobilizador. Nós temos todas as condições, mesmo fora do Parlamento, para liderar a oposição a António Costa. Basta crê-lo, basta sabê-lo, basta ter essa vontade. Logo a abrir a reunião magna, o presidente cessante deixou o aviso. O CDS não pode continuar a anular-se a si mesmo, dividido em vários quintaizinhos que se atacam consecutivamente uns aos outros, massacrando-se em jogos de subtração em que ninguém vence e que o perdedor é invariavelmente o CDS. Depois, Nuno Melo surgiu a prometer união.